filha de mulher. Eu sou a masoquista. Eu gosto de apanhar de mulher. Desde que ela me pague, ela pode fazer o que quiser comigo. Eu gosto de apanhar de mulher. Ela pode fazer.

gente. A terra é desespero. Salve-se quem se puder. Isso é a lei do universo. A mente desenvolvida e o cérebro mais inteligente está num país poderoso do fim do mundo. É a união do fim do mundo. É a União Soviética, Moscou. O mundo vai ser só deles. Não vai ter nada para os americanos. Por isso que eu vou lutar pelos meus patriotas da América Central. Esse é o tango mais lindo que eu fiz na realidade da vida. O país que não tiver parte feito tem que ficar no lado do russo. Aqueles que não tiver satisfeito tem que ficar no lado dos americanos. Por isso que eu digo, o mundo não tem mais solução. Não adianta você falar, não adianta você cantar, não adianta você chorar. O mundo está dividido em duas grandes potências: a União Soviética, América do Norte. Esses são dois países poderosos lutando pelos seus direitos de dominar o mundo. Não adianta Brasil, nem França, nem Itália, nem Japão, nem China, ou se lastimar, nem chorar. Que o mundo é dos inteligentes, a mente mais desenvolvida e mais evoluída tá na Rússia, tá na Rússia, país poderoso e democrático. Eu sou fã dos americanos, eu sou fã da União Soviética, porque são dois países inteligentes, os dois estão brigando para dominar o mundo, como existiu a guerra de 1945. Senhor Adolfo Hitler,